aquele moço de 25 anos parecia destruído e derrotado. Caminhava lentamente, com os passos pesados, com o olhar perdido e a mente em reviravoltas. Ele sentia até vontade de chorar e na sua mente conturbada pensava: depois de 8 anos nesta empresa, eles me mandaram embora. E agora? E agora perdi a minha carreira, perdi tudo, estou acabado. E ele continuou caminhando em direção à sua casa. É melhor eu me matar, é melhor acabar comigo. E ele morava num sobrado, subiu os degraus vagarosamente, entrou no quarto e nem acendeu a luz, se jogou na cama e começou a chorar. E ele chorava: Eu sou infeliz, e agora o que será da minha vida? Perdi o meu emprego, perdi a minha carreira, e agora? E ele tanto chorou que pegou no sono. E neste sono profundo, ele sonhou. Sonhou que se levantava da cama e se colocava na frente do espelho e perguntou ao espelho: diga, espelho meu, existe alguém mais infeliz do que eu? E o espelho respondeu: sim, eu mesmo. Espelho, você fala? Infelizmente falo e sinto. E sente o que, espelho? Sinto pena de você. Sou infeliz em refletir a tua imagem, porque podendo refletir uma pessoa jovem, forte, bem disposta, animada, reflito uma pessoa abatida e derrotada. Sim, existe alguém mais infeliz do que você, eu. Mas, espelho, eu tenho todos os motivos do mundo para ser infeliz. Eu perdi o meu emprego. Você sabe o que é isso, espelho? Se eu tivesse um bom emprego, eu seria feliz. E o espelho perguntou para ele: e se você tivesse a sua própria empresa? Ah, eu seria mais feliz ainda. E o espelho perguntou de novo: e se você casasse com uma mulher muito rica? Ah, então a minha felicidade seria grande demais. Aí o espelho disse: engano seu. Tudo que você pode perder, todas as coisas que são possíveis de serem perdidas, não podem te fazer feliz. Se você perdeu o emprego e a sua felicidade dependia deste emprego, então veja, você é um homem feliz. E alguém que trabalha por conta própria e tem uma empresa e coloca nela a sua felicidade, também pode perdê-la a qualquer momento, porque a empresa pode ir à falência. E alguém que é casado com uma pessoa muito rica e vê nisso um motivo de felicidade, também pode perder a felicidade quando o casamento acabar ou quando a pessoa te deixar. Não pense que a felicidade consiste em coisas que você possui. E o moço ficou olhando para o espelho. Que espelho sábio! Mas ele estava sonhando, mas o sonho parecia real. E o espelho disse para ele: por acaso você pensa que o cego que não pode ver seria mais feliz se visse? Você pensa que todos os cegos são infelizes? Acho que sim. Acho que se o cego pudesse enxergar, ele seria muito feliz. E o espelho disse a ele: você enxerga e, no entanto, não é feliz. E há muitos que são cegos e estão muito felizes. Você pensa que uma pessoa que está presa na cadeira de rodas seria mais feliz se pudesse andar? Ela seria totalmente feliz? E ele disse, sim, eu acredito que sim. E o espelho disse, você não está numa cadeira de rodas e, no entanto, não é feliz. E há muitas pessoas em cadeiras de rodas que estão transbordando de felicidade. Sabe por quê? Porque a felicidade de uma pessoa não consiste naquilo que ela possui, mas naquilo que ela tem, naquilo que ela é. Nada do que pode ser perdido pode te fazer feliz. Nem tampouco tudo aquilo que pode ser adquirido pode te fazer feliz. Mas é aquilo que você tem. E só há uma coisa que você pode ter. É a vida. E a vida eterna. Por isso, acorde para a vida. E quando o espelho disse isso, ele acordou. Que sonho! Que sonho incrível! E que verdades! Que coisas tremendas que eu recebi nesse sonho. É lógico que um espelho não fala, mas só pode ter sido Deus que falou comigo. E como ele conhecia um pouquinho do Evangelho, ele lembrou-se do que o Senhor Jesus tinha dito em certa ocasião. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Lembrou-se que isso estava escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 15. E é verdade. Você que está reclamando da vida, se sentindo infeliz, ou se sentindo a pessoa mais azarada do mundo, porque perdeu um emprego, porque a firma foi à falência, porque perdeu um grande amor, saiba disso. Você já não era feliz com essas coisas. Pense bem. E conseguir essas coisas também não te fará feliz. A vida de qualquer pessoa não consiste naquilo que ela possui, mas naquilo que ela tem. E a única coisa que você pode ter e ter de verdade é a vida eterna, se entregá-la ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.